a ouvir Ouro e Platina. Ich denke zurück an das Jahr, als ich eben 17 war, kam ein Zirkus in unsere Stadt. Und abends im Zelt sah ich sie, die mein Herz bis heute nie vergessen hat, vergessen hat. Das Mädchen Carina war schön wie ein Stern am Himmel selbst. Das Mädchen Carina war meine erste große Liebe, die ich fand auf dieser Welt. War meine erste große Liebe, die ich fand auf dieser Welt. Mein Herz blieb vor Glück beinahe stehen, so hoch auf dem Seil sie zu sehen. Sie warf eine Rose mir zu und sprach, ich vergess dich nie mehr. Und der Abschied war schwer, ich fand keine Ruhe, ich fand keine Das Mädchen Carina war schön wie ein Stern am Himmelszelt. Das Mädchen Carina war meine erste große Liebe, die ich fand auf dieser Welt. War meine erste große Liebe, die ich fand auf dieser Welt. Das Mädchen Carina war schön wie ein Stern am Himmelszelt. Das Mädchen Carina war meine erste große Liebe, die ich fand auf dieser Welt. War meine erste große Liebe, die ich fand auf dieser Welt. Gioconda, piccina mia, va a brincare nel mare nel fondo, ma attenzione quel tubarone, ho visto? Hai capito, mio San Benedito? Piove, piove, a tempo che piove qua, Gigi. E io, sempre io, sotto la tua finestra, e vuoi senza me sentire, ridere, ridere, ridere, di queste infelici qui. Piove, piove, fa tempo che piove qua, Gigi. E io, sempre io, sotto la tua finestra, e vuoi senza me sentire, ridere, ridere, ridere, di queste infelici qui. Ti ricordi, Gioconda, di quella sera in Guarugia, quando il mare ti portava via e mi chiamasti aiuto Marcello. La tua Gioconda ha paura di quest'onda, di Tito Angelo vuoi come ha detto Michelangelo. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Piove, piove, fa tempo che piove qua, Gigi. E io, sempre io, sotto la tua finestra, e vuoi senza me sentire, ridere, ridere, ridere, se questa è felice qui. ti ricordi Gioconda di quella sera in Guarugia, quando il mare ti portava via e ne chiamasse aiuto Marcello, la tua Gioconda ha paura di quest'onda. Gostou da música que ouviu? Pois a que vem a seguir é ainda melhor. Thank you. Ninguém sabe o quanto eu sofri ao vê-la dizendo adeus, sabendo que nada eu fiz, mas meu grande amor me esqueceu. Hoje eu vivo tão só, sem ter um alguém, sem ter mais ninguém. Ficou a saudade andando comigo em seu lugar. Ficou a saudade, saudade que eu levo em meu coração, aonde quer que eu vá. Saudade que eu levo em meu coração, aonde quer que eu vá. Ficou a saudade andando comigo em seu lugar. Ouro e platina, ouro e platina. Madrugada se vai, o sol nascendo. Não decides, meu amor, eu vou sofrer. Te calas assim, sem nada dizer. Responde então, responde agora. Podes falar. Eu sei que choras, não podes ocultar. Responde agora. Saberia que por tanto tempo eu sofreria. Me dê teu perdão, mesmo a chorar. E o telefone então pode desligar. És minha, juro não mais ficarás, amor, sozinha. Não deves pensar que te abandonarei, não, e jamais de te dar amor deixarei. Responde então, responde agora. Podes falar. Eu sei que choras, não podes ocultar. Responde agora. Quero sentir. Então tá combinado, é quase nada. É tudo somente sexo e amizade.